CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Eu sei que tu tá fim de rock, então vem curtir no baile do Patrese. Esse som tá muito louco, em geral já tá mil grau. Novinha que desce e sobe, quicando gostoso, tá sensacional. Eduardo da Nike. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, troco comando e a galera enlouquece. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, Rafael Mixi, Família Bonde dos Malvados. DJ Eduardo da Nike, o rei dos graves. Só lançamento bravo. O grave já aumentou, novinha tu não te esquece. Eu sei que tu tá fim de rock, então vem curtir no baile do Patrese. Esse som tá muito louco, em geral já tá mil grau. Novinha que desce e sobe, quicando gostoso, tá sensacional. Eduardo da Nike. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, troco comando e a galera enlouquece. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, se vai e vem. Se engravidar, confesso por nome minha, foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas, que pego quem comeu minha tcheca. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Perfeição ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Estúdio as qualidades mínima, dela. Faz o chupiquete, boca louca no BR. Porra louca, porra louca, porra louca, porra louca, porra louca. Eu quero minha querida agora dizer. Essa é a hora, vai. Faz o chupiquete, boca louca. Você no está BR, curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Mandando só as principais pra galera dançar. Perfeição ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz o chupiquete, boca louca no BR. Porra louca, porra louca, porra louca, porra louca. Faz o chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz o chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Vem. Perfeição ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades. Você não sabe o que ela faz. Faz o chupiquete, boca louca no BR. Porra louca, roxa no fica louca no BR. Porra louca, roxa no fica louca no BR. Porra louca, roxa no fica louca no BR. Porra louca, roxa no fica louca no BR. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Casa não, na minha casa não, na minha casa não. Hoje eu vou vir. Agora, pra fazer a sua festa, o Top DJ Rafael Beats, o DJ das batidas mais envolventes que vão fazer você dançar. Família Bonde dos Malvados. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Sentando e rebola, vai descendo a danadinha, e não para não novinha. Vai descendo a danadinha, e não para não novinha. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Explode o bagulho. Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Explode o bagulho. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje, o que tu brota na minha base vai rolar, sexo à vontade. Então vem, cheia de maldade. Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota. Mulher, vou parar. Bota, bota, já que tá tudo programado.

Família, bonde dos malvados. Os olhos dão sinais pra mim, dizem que você ainda me quer aí. Os brothers. Os olhos dão sinais pra mim. Os brothers. Dizem que você ainda os brothers. Os brothers. CD Família Bonde os dos brothers. Malvados. Com os DJs brothers. Rafael Mix e Fábio os Gomes. Brothers. Tocando sempre os o brothers. Que o povo quer ouvir. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido. Sabendo que você só estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Acima de suspeito pra ninguém desconfiar. Que não parecia, já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável. Passaram a noite no motel, eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar. Os brothers. Já fazia um tempo que não parecia, já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Eu encontrei naquele posto, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido, sabendo que você já estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some. Agora, pra fazer a sua festa, o Top DJ Rafael Mix, o DJ das batidas mais envolventes que vão fazer você dançar. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Tá botando na pressão, o Patrese tá tocando, tá botando na pressão, tá botando na pressão, tá botando na pressão, tá botando na pressão, tá botando na pressão. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Tá ordem do ministro, tem que obedecer. Assim que é o rock no Badalauê. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. As novinhas tão dançando, tão rebolando bem. O bonde mirou, de longe hoje tem. Pode pá, que hoje eu vou endoidar, pode crer. Nesse rock eu vou amanhecer. Eu parado no baião, parado no baião. Elas com popozão, vai popozão no chão, vai popozão no chão, vai popozão no chão. O seco pressão já mandou avisar. O rock tá doido e não tem que parar. É ordem do ministro e tem que obedecer. Assim que é o rock no Badalauê. E aí seco pressão, esse aqui é mais um som do MCR2 que vai explodir. Se liga cachorro. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Hoje o rock vai ser pressão. Então hoje o rock vai ser pressão. O bonde mirou, na patrocinha gosta de rajada. Esse é mais um CD que a família Bonde dos Malvados. Com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Toda bandidona quero ver aguentar pressão. E Bela Miranda. É o Mix das Produções. Que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toma rajada, toma rajada. Diz que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toma rajada, toma rajada. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock vai ser pressão. DJ Rafael Mixi. Toda patricinha gosta de rajada de ladrão. Diz que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toda patricinha gosta de rajada de ladrão. Diz que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. E Bela Miranda. É o Kix das Produções. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Moisés DJ Produções, o considerado. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Sem caô, meia-noite e pouco eu já tô pronto pro combate. Aí você já sabe. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Fazer um amor, sei que tu já sabe, na minha treta é sem caô. Meia-noite e pouco eu já tô pronto pro combate. Aí você já sabe. Só a botada na novinha. DJ Rafael Mix. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Se um dia você pensar em voltar, saiba que eu não te quero mais. Me abandonou, segue o pai. O que não sofrer, se me deixou. Tá suave, vamos com meus contatos, mas eu volto pra você. Me abandonou, segue o pai. Tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você. Abandonou, segue o baile. Eu que não vou sofrer. Você me deixou, tá suave. Volto com meus contatos, mas não volto pra você. Abandonou, segue o baile. Eu que não vou sofrer. Você me deixou, tá suave. Volto com meus contatos, mas não volto pra você. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Tem um de Castanhal. Essa é a tropa que bota a pressão pra aumentar. Champagne. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Fazer elas quicar. Aquece o grave, apaga tudo, deixa tudo no escuro. Elas vão sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Chegou a equipe do momento. Concorrência, ela é o maior tormento. Equipe tropa do rock de Curuçá. Essa equipe tem moral em qualquer lugar. Bota pra endoidar, é o legado. Luquinha Santos, Flavinho Bentes estão ligados. No apoio paredão, mega pop tem. Tá explodindo tudo, o DJ pirou de vez. Essa equipe é pressão o tempo inteiro. Também no apoio Estrada, Chapeuzinho Vermelho. O rock não pode parar. Se prepara, novinha, que agora tu vai sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. DJ Rafael Mix. MC Tobias. O melhor DJ produtor de vigia. É DJ Agnson das produções. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Chegou a equipe do momento. Pra concorrência ela é o maior tormento. Equipe tropa do rock de Curuçá. Essa equipe tem moral em qualquer lugar. Bota pra endoidar, é o legado. Luquinha Santos, Flavinho Bentes estão ligados. No apoio paredão, mega pop tem. Tá explodindo tudo, o DJ pirou de vez. Essa equipe é pressão o tempo inteiro. Também no apoio Estrada, Chapeuzinho Vermelho. O rock não pode parar. Se prepara, novinha, que agora tu vai sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra tropa. É o nego. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. O negão do meu Pará. Estúdio Mini Matrix da Vigia. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Chegou o animal, é a evolução. A galera enlouquecendo e doidando, jogando a mão. DJ Galã tocando e DJ Fábio agitando. Sai da frente, concorrência que o Bufalo tá passando. DJ Spunk e Rioni, tô detonando. É só chifrada com Rafael Cassiano. O animal tá brabo, vai se soltar. Então dá-lhe a chicotada pra ele se acalmar. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. MC Tobias. A DJ Agnson das produções. É o nego. E ele vai te pegar. Ei, é o Búfalo. DJ, dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Chegou o animal, é a evolução. A galera enlouquecendo e doidando, jogando a mão. DJ Galã tocando e DJ Fábio agitando. Sai da frente, concorrência que o Bufalo tá passando. DJ Spunk e Rioni, tô detonando. É só chifrada com Rafael Cassiano. O animal tá brabo, vai se soltar. Então dá-lhe a chicotada pra ele se acalmar. Dá-lhe a chicotada, DJ. Dá-lhe a chicotada só mais uma vez. Dá-lhe a chicotada, DJ. aí, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Pode trazer o Red e a tequila. Joga na mesa, chama as bandidas. Equipe bebe transa, endoida na batida. Vem Rottweiler, dali a mordida. Os irmão da hora do Aura. Desce mais cerveja, desce ou de bar. Humildade e respeito nessa união. Vem cachorro doido, bota na pressão. Explode, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. MC Smoke na voz, vai segurando. Explode, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Pode trazer o Red e a tequila. Joga na mesa, chama as bandidas. Equipe bebe transa, endoida na batida. Vem Rottweiler, dali a mordida. Os irmão da hora do Aura. Desce mais cerveja, desce ou de bar. Humildade e respeito nessa união. Vem cachorro doido, bota na pressão. Explode, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Joga a mão pra cima, quero ver. Te dei amor e carinho, comida e roupa lavada. Sempre te honrei quando tu você era namorada. Você está curtindo o CD acabou, Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Mandando só as principais pra galera dançar. Vai, levanta a mão. Agora vive chorando, toda hora me ligando. A sua amiga falou que só vive comentando. Tá correndo atrás, querendo me dar trabalho. Vou mandar minha ex. Vai, levanta a mão. Vai, levanta a mão. MC Smoke na voz, vai segurando. Te dei amor e carinho, comida e roupa lavada. Sempre te honrei quando tu era namorada. Agora que acabou, tu quer me dar trabalho. Vou mandar minha ex. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Agora vive chorando, toda hora me ligando. A sua amiga falou que só vive comentando. Tá correndo atrás, querendo é me dar trabalho. É o movimento que bate com a paridade. E toda novinha começou a dançar. É o batidão na pegada desguiada. E o melhor DJ vai detonar. CD é Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. E a medida dança é que o baile tá pesadão. Ei, DJ, bota na pressão. Se a bandida dança é que o baile tá pesadão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. O DJ que tá tocando é o melhor do paredão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. O DJ que tá tocando é o melhor do paredão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. O DJ que tá tocando é o melhor do paredão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. Movimento da bandida pra jogar bunda no chão. Pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão. Vem na pegada do malandro, Smoke. Vai começar a sacanagem. É o movimento que vai te aparelhagem. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados. É o batidão na pegada desguiada. E o melhor DJ vai detonar. É o movimento que invadiu a aparelhagem. E toda novinha começou a dançar. É o batidão na pegada desguiada. E o melhor DJ vai detonar. DJ, bota na pressão. Se a bandida dança é que o baile tá pesadão. Ei, DJ, bota na pressão. Se a bandida dança é que o baile tá pesadão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. O DJ que tá tocando é o melhor do paredão. Pesadão, pesadão, pesa, pesa, pesa, vem. O DJ... Mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Cansei de chorar, cansei de sofrer, já não quero mais.

Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Júnior Santorini. Não quero acreditar que vi aquelas coisas no seu telefone. Isso dói demais, vê se me esquece. Tô caindo fora. Pro crocodilo eu vou, pro crocodilo eu vou, pro crocodilo eu vou. Te esquecer com os meus amigos, DJ Gordidinho. Eu vou curtir sim, sem você, meu bem. Eu cansei de sofrer por alguém que só queria brincadeirinhas. Sem você, meu bem. Pro crocodilo eu vou, pro crocodilo eu vou, sim, sim, yeah. Sem você, meu bem. Ele via Moma e Júnior Santorini na produção. Com essa não tem combate. Quero acreditar que vi aquelas coisas no seu telefone. Isso dói demais, vê se me esquece. Tô caindo fora. Pro crocodilo eu vou, pro crocodilo eu vou, pro crocodilo eu vou. Te esquecer com os meus amigos, DJ Gordidinho. Família Bonde dos Malvados, com sim. O DJ Rafael Mi. Se você, meu bem, eu cansei de sofrer. Joga pra cima, pega a chave, joga pra cima, pega a chave. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Da pra esquerda, Itália, partida pra direita, pra esquerda, Itália, partida. Santorini. Ficou mordido porque nós tá dominando. Com muita humildade, olha onde nós chegamos. Esse é o som que as passateiras dão valor. Vou pegar a minha chave e pro passate eu vou. Com o DJ Sassá, vou dali a partida. Com o DJ Cleuzinho, eu jogo a chave pra cima. Com o performático, o Dieguinho é pressão. E o DJ físico levanta a multidão. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. MCG3 na voz. Pega a chave. Joga pra cima, pega a chave, joga pra cima. DJ Rafael Pix. Família Bonde dos Malvados. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. O DJ que tá tocando vai botar na pressão. O DJ que tá tocando vai botar na pressão. O DJ que tá tocando vai botar na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Pra minha casa, eu não vou voltar. As bandidas se envolvem, conhece a firma. No índio canibal, elas sempre estão no clima. Ele tá furioso, quero ver tu segurar. O índio canibal vai te pegar. Ele tá furioso, quero ver tu segurar. O índio canibal vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. MCG3 na voz. E aí, Junior Mix, tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? O DJ que tá tocando vai botar na pressão. O DJ que tá tocando vai botar na pressão. O DJ que tá tocando vai botar na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Toma, toma, toma, DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Novo índio canibal. Família Bonde dos Malvados. Enrolação, é hora do show. Desce o Red Label porque eu quero chapar. E pra minha casa, eu não vou voltar. As bandidas se envolvem, conhece a firma. No índio canibal, elas sempre tão no clima. Ele tá furioso, quero ver tu segurar. O índio canibal vai te pegar. Ele tá furioso, quero ver tu segurar. O índio canibal vai te pegar. Vai te pegar. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. DJ, esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso!